Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Spider-Man does whatever a spider can. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. E o Ed Brock, pra mim, sempre foi Dolph Lundgren. Aqui é Carlos Volto e o Homem-Aranha vai ser uma merda. Que isso? Meu Deus. Eu tenho que falar isso, mal pra baixar a expectativa e baixar a expectativa de todo mundo. Aqui é o Mario Abad, o Fanatic. Viva Bryce Dallas Howard. Continua gostosa como sempre. Aqui é o Rex e eu fiz o Homem-Aranha no City of Heroes. Aqui é a Zagal e agora eu comprei um fone da Surfcam. E agora vai. Quero ver. Pois é, então hoje nós vamos falar, obviamente, sobre Homem-Aranha. Hoje, sexta-feira, data da estreia do Standcast, Homem-Aranha 3 nos cinemas, propaganda de graça, mas vamos ver, coisa de nerd, nós adoramos. E vamos falar sobre o universo do Homem-Aranha nos quadrinhos, focando justamente o que está sendo mostrado no filme. Venom, Homem-Areia, Uniforme Negro, Gwen Stacy, quem são essas personas e de onde elas vieram? Eu acho que a gente não devia indicar o filme não, sabe por quê? Porque ninguém anuncia essa merda desse filme com a gente. Tem um pôster, uma camiseta, um ingresso pra gente sortear. A gente vai falar sobre o Homem-Aranha em geral e você decida. Se quiser ir ver o filme, você vai. Se não quiser, não vai, cara. Tem coisa passando na televisão. Tem se você mais o que fazer. Muito bem, então daqui a 2 anos e meio, veja Homem-Aranha na tela quente. Com e-mails, né, cara? Canelada. Canelada. Muito bem, vamos ler nossos e-mails. Sim, antes nossos recados. Sexta-feira passada, muita gente, né? A gente já esperava, né, que fosse acontecer, né? Pessoas com tochas e pedras na nossa sacada, exigindo nossas cabeças, porque não teve Nerdcast. Mas, bom, fazer o quê? O negócio está crescendo, nós temos que cuidar de todos os cantos do Império, né? É verdade. Teve milhões de comentários, muito mais do que o Nerdcast normal, deu muito mais audiência. É, a gente tem que fazer isso mais vezes. É verdade. Mais algum recado? Sim, temos um recado. É que dia 25 de maio é um dia daqueles que as estrelas se alinham e algo acontece, cara. É mesmo. Porque dia 25 de maio de 2007, 2 e 5 é 7, 2007, 2 mais 9, não tem nada a ver. Estreia Piratas do Caribe 3. Isso. Até aí morreu Neves. Mas nesse mesmo dia, veja você, é aniversário de 30 anos da estreia do primeiro filme da trilogia clássica de Star Wars. Exatamente. E além disso, é o dia da toalha. É verdade. O que é o dia da toalha? Explique para as pessoas. O dia da toalha é o dia que os fãs do Douglas Adams, do Guia dos Mochileiros das Galáxias, exato, resolvem comemorar, celebrar, não a morte dele, mas ele em si, o autor. Ele morreu no dia 11, semana que vem. Aham. Mas as pessoas, para não ficarem tristes de toalha na mão, comemoraram 2 semanas depois. Então por isso que acontece dia 25. Então, nerds, quem for ao Rio de Janeiro, ou quem estiver no Rio de Janeiro e vai assistir Piratas do Caribe, onde nós vamos assistir, uhum, leve sua toalha, ora bota. Exatamente. Tire fotos com você e sua toalha no dia da toalha. Isso a gente não tá inventando, não. Isso acontece no mundo inteiro. É, a gente tá na aba. Exatamente. É um evento internacional e a gente vai na aba. E, por favor, façam parte do evento e mandem suas fotos para o Jovem Nerd do dia da toalha. Assim, você não pode esquecer sua toalha. Douglas Adams deixou isso claro. É uma coisa importantíssima. Sempre, o Jovem Nerd tá de prova no meu carro. Exatamente. Sempre sem uma toalha. Exatamente. Muito antes de você conhecer Douglas Adams, já tava lá a toalha, cara. Você vê, tá no inconsciente. Então vamos lá. Vamos aos e-mails de voz. Olá, nerds. Aqui quem fala é o Jean, 18 anos, de Aracaju. E esse é o meu primeiro e-mail, mensagem de voz, o que seja. Eu gostaria de falar que eu adoro o programa de vocês e que esse último Nerdcast sobre o Caverna do Dragão foi excelente, realmente remeteu a velhas emoções na infância. Eu gostaria também de deixar que fiquei um pouco decepcionado por não ter tive no Nerdcast nessa última semana. Bom, espero que o Nerd Soul compense. Bom trabalho, adoro o trabalho de vocês. E may the force be with you. Olá, pessoal do Jovem Nerd, tudo bem? Aqui é Fernanda Tebas, do Guarujá. Tô mandando essa mensagem porque faz tempo que eu não falo com vocês, né? E, assim, embora eu não tenha escrito, nem falado mais nada, eu continuo acompanhando o programa de vocês. Queria dar os parabéns mais uma vez. E, assim, uma coisa que eu queria falar, que tá difícil de engolir, eu concordo com a Zagal até agora, é aquela história do carinha que levou a mina pro motel e ficou brincando com os botõezinhos e disse que depois, quando não tinha mais nada pra fazer, ele resolveu ouvir Nerdcast. Tipo, na boa, Nerdcast é muito legal, adoro vocês, mas, pô, tinha que ouvir no motel? Brincadeira, né? Então tá, um abraço pra vocês e é isso aí. Tchau, tchau. Saudações, galera do Jovem Nerd. Aqui quem fala é Fred Silva, 22 anos, de Joinville, Santa Catarina. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar o divertido trabalho realizado por vocês do site Jovem Nerd. Cara, vocês tornaram a vida dos nerds espalhados por esse Brasil e até mesmo do mundo muito mais divertida. Eu descobri o site Jovem Nerd através de um outro site onde havia um link que direcionava ao Nerdcast falando sobre Caverna do Dragão. Um dos desenhos que eu mais curto ainda desde a minha infância. Então a partir daí foi só alegria e muita gargalhada. O interessante de tudo é que vocês conseguiram unir os assuntos de interesse nerd comentando e debatendo de uma forma irreverente e descontraída. Em 3 semanas, o período que conheci o site, baixei quase todos os Nerdcasts e acabei percebendo que estou muito viciado em tudo isso. E o pessoal que trabalha comigo pensa que eu fiquei maluco, de tanto que eu racho o bico ouvindo vocês. Os meus Nerdcasts preferidos são aqueles que abordam temas relacionados à história. E é claro, os engraçadíssimos nostálgicos. E é isso aí, pessoal. Continue realizando esse trabalho e eu torço pelo sucesso de vocês. Valeu! Mas que porra é essa? Pra vocês, né? É esse tipo de gente que a gente atrai. E a batidinha no fundo? Ah, muito bom. Parabéns. Parabéns pra você também, né? Primeiro e-mail de texto... Marcelo Salgado, 26 anos, Osasco, São Paulo. Descobri o Jovem Nerd por acaso procurando por podcast na internet. Olha só, Jovem Nerd, depois que a gente fez aquelas alterações, hein? É verdade, no SEO. Faz pouco mais de uma semana, engraçado, mas parece que já faz um tempão. O Nerdcast soou tão familiar e essencial pra mim que não demorou muito para que eu constatasse uma verdade tão óbvia quanto desconhecida sobre mim mesmo. Eu sou nerd, afirma ele. Dizer isso há 2 semanas seria um absurdo e soaria como Son of a Bitch, traduzido para filho da mãe na legenda. Mas depois de doses diárias de Nerdcast, soa como mais pura e correta descrição do que eu chamava de amante da cultura pop. Um eufemismo inconsciente, claro. Quero deixar meu muito obrigado pela pílula vermelha, amigos. É incrível como uma coisa que poderia ser taxada de fútil, de besteirol ou de perda de tempo pode ter tanto conteúdo. Sim, falo do Nerdcast. O penúltimo sobre 300 é uma aula que não tive em nenhuma faculdade. Sem falar nos outros sobre história, cinema, etc. Acadêmicos que se curvem a vocês. Olha isso, que isso. Olha só, que coisa, né, absurda. É cultura útil, sim. E também, se não fosse, whatever. Ai, meu Deus. Jun Kimura, Japão. Tem uns nerds no Japão, né? Uma galera. Sim. Tomara que sejam melhores do que moram no Brasil. Para de fazer piada interna. Virei fã e ouvinte de todos os dias, desde a primeira vez que meu amigo Peter... Petrelli? Me aplicou o Nerdcast. Isso é papo de viado, não? É aquele código. Meu, né? Amigo Peter me aplicou o Nerdcast. Aquela galera, né? Tu já sabe. É. Depois daí não parei mais de matar de tanto aí com vocês. Pois bem, eu trabalhava em uma fábrica que faz telas de TV pra Sharp. Trabalhava no período noturno, onde graças a Deus não tinha chefias pra perturbar. era eu quem abastecia os setores com peças que iriam ser usadas no dia. Até então, eu tinha acesso aos escritórios dos cabeças, pois tinha que usar a máquina copiadora. Pois uma noite eu tava lá, xerocando aquelas porras de papéis, cascando o bico de rir escutando vocês. Daí eu olhei pro lado e vi um microfone ligado numa caixinha na parede. Muito curioso, eu fui dar uma fuçada na bagaça, quando eu vi um botãozinho escrito All. Apertei esse botãozinho e falei um oi, que acabei escutando ecoar pela fábrica inteira. Daí veio a cagada, pensei, vou aplicar o Nerdcast na fábrica inteira. Corri na minha mochila, peguei meu cabo auxiliar do iPod, que usava as caixinhas de som, pluguei ele na parede e coloquei bem na parte que o Mané Espatano grita This is Panda! Foi muito hilário. Até aí, no dia seguinte, veio a notícia que eu fui despedido. Puta merda. O responsável me disse que eu tava sendo mandado embora, não pelo ato de ter aplicado Nerdcast, mas porque os manés da fábrica não sabem trabalhar, ouvir e se cagar de rir ao mesmo tempo. Naquela noite teve uma das produções mais baixas dos últimos meses. Mas de boa, já arrumei outro trampo, tô sossegado. Meu amigo que trampa lá ainda me mandou um e-mail falando que os japas lá perguntam agora o seguinte: Nani Neruto Casto? O que é Nerdcast? Que historinha é essa, né, cara? Cara, isso tá muito esquisito, cara. Merda. Cara, eu vou te contar. Nerudo Casto é Nerdcast? Nerudo Casto é Nerdcast. Nerudo é nerd no Japão. Seria. E na fábrica de televisões da Sharp tem um botão escrito All. E todo mundo entendeu, né, o Nerdcast. Menos esse cara que perguntou. Daniel Henrique S. Cavalcante, 22 anos, Porto Alegre. Olha, Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Existe, né? Outro país dentro do Brasil. Isso, nós nunca vamos contar onde é. Mas não é São Lourenço, nem Juiz de Fora. Nem Rio de Janeiro. Muito bem. Enviei este e-mail para dizer que a Wizard lançou o box da série DVD e junto com ele o Animated Series Handbook. Ele está... Handbook. Tá escrito errado. Ah, porque falta um B, né? É. Difícil. Animated Series Handbook. Ele está se referindo ao Caverna do Dragão. Foi o tema do último Nerdcast. O livro contém uma aventura, Beneath the Blade of Sword Mountain, bem como a ficha dos personagens principais, incluindo a Uni e o Vingador. Aí vem detalhes técnicos, whatever, é tudo set. Não, ele não, é só pelas classes, né? Ele falou que o Hank é um Ranger, o Eric é um Cavalier, Diana é um Acrobat, Preston é um Magician, Sheila é um Thief e o Bob é um Barbarian, tudo level 7. O que eu acho muito improvável. Ontem a gente recebeu um e-mail de um cara que acessou o site da Wizard. E aí o site da Wizard tem uma frase do dia, né? Ah, lá sim. Em cima, no canto. A gente recebeu vários e-mails desse. Isso, mas a frase de ontem, qualquer que seja pro dia, não importa, era We Hate Uni 2. É, exatamente. Porque a Wizards comprou, né, os direitos da TSR, que era dona dos direitos do Dungeons & Dragons. Igor Ferreira Santos, Niterói, Rio de Janeiro. A canelada é a seguinte. Eu não me lembro quem comentou que o Tiamat, ou a Tiamat, era uma deusa. E o pessoal começou a rir falando que Tiamat não era fêmea, foi o que falei. Não era fêmea de forma nenhuma. E ainda mais com aquela voz. Digo que Tiamat realmente é uma deusa. Só que o nome real dela é Takisis, deusa dos dragões. Ela é uma deusa evil do mundo de Dragonlance. Ela possui outros nomes como Dragon Queen, whatever. Nilat the Corruptor e whatever para todo o resto. E sobre a voz que vocês começaram a rir, imagina um dragão, uma dragona. Que pariu, né, cara? Eu conheci uma garota que o apelido dela era Dragonzord. Eu conheci uma que era Satangos. Isso é mais interessante que esses e-mails, né? Isso é demais, né, cara? Vou te contar. Muito bem, esses foram nossos e-mails e acabou de voltar sem controle aqui no SBT. O é programa de piadas e gostosas, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Puta que pariu, Homem-Aranha. Vamos lá. Também tem gostosas. Estão falando em aranha, toda hora vem as gostosas na cabeça. Ai, ai, ai, aranhas cabeludas, né? Essas coisas também. E o filme tem duas belas gostosas também, pô. Se fosse o Homem Cobra, a gente não estaria fazendo esse programa, né? Caraca, fala em gostosas. Tem um site que odeia a Mary Jane. Cristian Dust. Cara, ele bota as piores fotos possíveis da ela com a boca fechada e os dentes dos lados pra fora, sabe? Porque ela tem um dente pra dentro, né? Isso é um bulldog, né? Puta, é só foto monstro da mulher, cara. É impressionante, cara. É, porque os fãs detestavam a personagem, né? Os fãs chiitas, fanáticos, né? Achavam que era uma personagem chata, né? Você achou chata? Calma aí, calma aí, calma aí. Achou chata, né? Foi isso que você disse. Você tá com problema. Foi o que você falou, cara? Que ridículo. Go, Web, go! Olha só, vamos falar da Gwen Stacy, que ela está no Homem-Aranha 3 e as pessoas que não acompanham o Homem-Aranha nos quadrinhos vão perguntar quem é, por que ela é importante e por que deram tão pouca importância para ela no filme, segundo foi me dito. É verdade isso, Mário? Não, não achei não. Não achou não? Vamos lá, Jovem Nerd, conte para os seus amigos, leitores, espectadores e ouvintes, quem é Gwen Stacy? Mas por que eu? Eu sou só apresentador do programa, as pessoas que são convidadas que vêm falar aqui. Gwen Stacy foi o primeiro grande amor da vida do Peter Parker. Sim, isso eu saberia falar. Ela era filha do capitão de polícia George Stacy. Isso. Era mulher inteligente, estudiosa. Admirava, inclusive, o lado intelectual do Parker. Todo mundo sabe disso, né? Exato. Ao contrário das outras meninas que achavam que não, o cara era um nerd, um imbecil, um boboca e tudo mais. Exato. Os dois acabaram se aproximando e, com o tempo, começaram a namorar. E foi um amor muito bonito, bacana. E o romance, né, acabou desandando, porque o pai da Gwen, né, ele morreu durante um confronto entre o Aranha e o Dr. Octopus. Caiu um tijolaço na cabeça do... Isso, exato. Do isso. Pai dela. Detalhe, nada disso tem no filme, tá? Isso são os quadrinhos, como é que começou, a origem, tudo mais. Uhum. E aí a jovem começou a culpar o Homem-Aranha, né, pela morte do pai dela, que era o cara da polícia, e acabou viajando pra Europa, se isolou lá e ficou na Europa e tudo mais. E aí ela ficou distante do Peter Parker e tudo mais, acabou sendo seduzida pelo Norman Osborn, que é o Duende Verde, sim, o original. Velhinho tarado. Pai, é só um detalhe. O William Dafoe, exatamente. O William Dafoe deu uns pega na mulher. Só um detalhe, nesse momento nos quadrinhos não existe Mary Jane. Mary Jane é isso aí. Gwen, ela tá desde o início da Aranha, né? Década de 60 ou depois? Não, ela foi 70, acho que ela entrou. É, 70, isso aí. 70. Uhum. 70. Olha, pelas roupas que ela usa nos quadrinhos, acho que é 60, hein? A mini saia, aquela botinha, acho que era 70. Não, a mini saia, cara, sei lá. É, 70. Aquela botinha. Início dos anos 70, pode ter pegado o final dos anos 60, mas é mais dos anos 70. É, então até porque o Homem-Aranha é de 62, não é isso? É. Go, Web, go! Aí, quer dizer, Norman Osborn aparece dando uns chavecos na Gwen Stacy. Ela acaba engravidando do Norman Osborn, né? E ela acaba ocultando isso do Peter, meu, né? Meu Deus, isso eu não sabia. E acaba dando luz a gêmeos e tudo mais, quando volta, mas... Ela namorou com o Peter Parker nessa época, grávida do Norman? Não, não, não. Um escritor chamado J. Michael Straczynski criou isso aí e é odiado pelos fãs porque acha que manchou a imagem pura e bela da Gwen, entendeu? Esse troço tá, tem engravidado o Norman, tem tido gêmeos, aquela coisa toda. Isso tudo foi criado depois. E o Straczynski escrevia Aranha desde essa época? Não, Straczynski é o nome do cara. Mas Straczynski, compositor, não, meu amigo. Não, é. Não, então, criador do Babylon 5, rapaz. Isso é atual. Atual? É, não é bem atual, não. Não é agora, entendeu? Não, tem uns 5 anos no máximo. Que 5 anos? Isso. É Gwen Stacy morreu, pô? Isso, é história do passado. É o cara contando história que aconteceu antes. Ah, da Gwen Stacy começar a namorar com o Parker. Isso, tipo, entendeu? Aquele flashback do Lost, né? Estamos na frente. Isso, é um flashback. Os caras não têm muita criatividade. Vamos inventar que a mulher ficou grávida do Norman e teve filhos? Legal, beleza, entendeu? Então. E aí vamos trazer os filhos e fazer eles vilões agora do Homem-Aranha? Isso. Gwen Stacy ou a Bryce Howard teve dois filhos do Bob Peru, é isso que vocês estão me dizendo. Isso. A cabeça desse Straczynski, né? Desse maluco, né? Engraçado que nos quadrinhos todo mundo se conhece, parece uma província, entendeu? É. Tanta mulher pro cara pegar, ele pegou a Gwen Stacy, Peter Parker, inimigo do Osborn, ele pegou. No original dos anos 60, ela não ficou grávida do Norman, ela não teve nada disso, e ela acabou sendo morta, inclusive, pelo Duende Verde, que atira ela, né? Todo mundo sabe aquela cena que que foi feita no primeiro filme, mas que era pra ser a Gwen, né? Mas eles não botaram no filme. Que ela, e o Homem-Aranha não consegue salvá-la. E ele acaba carregando isso dentro dele, junto com aquela coisa do tio Ben, mas é mais um trauma do Aranha. Isso é nos anos 60. Ela esse maluco. Mas ele fica até aquela coisa na culpa dele. Porque ele joga a teia, ele prende o pé dela. Ele não sabe se ela já tava morta ou se ela morreu quando ele travou ela. Mas pera lá, naquela revistinha do Alex Ross, que ele faz aquele Amazing, aquela série da Marvel. É o Homem-Aranha que era o pescoço dela. Ele taca a teia, pega no pescoço. Mas é uma outra versão também. Uma versão original dos anos 60, fica a dúvida. Ou seja, não existe legista, né? Ah, mas lembra-se que isso foi nos anos 60. Então isso ia sair dos anos 60. E lembra que Nova York nessa época era polícia corrupta. Então era complicado. 70. Go Web, go! Os fãs ficaram loucos que a Gwen Stacy era adorada, né? Pra todo mundo. E aí, quer dizer, entra a figura da Mary Jane que já existia, né? Mas era um personagem mais afastado, né? Só que eles colocaram a Mary Jane no lugar do... Da Gwen. O que que acontece? Ah. O Sam Raimi, o nosso amigo maravilhoso Sam Raimi, diretor, cineasta do filme, responsável pelos três filmes do Aranha, ele quando fez o primeiro filme, obviamente que o estúdio sempre pensa, vamos fazer 250 filmes, mas isso não quer dizer que vão ser feitos, porque pode dar errado o primeiro, dar com os burros da água, não vai ter segundo tão cedo. Uhum. Então, tipo assim, eles planejam, vamos fazer 300 filmes, vamos, beleza, mas vamos ver o que vai acontecer. Então nesse primeiro, ele tentou botar coisas mais atuais possíveis, para ficar parecido com os quadrinhos que estavam sendo vendidos na época. Uhum. Tipo, não as histórias estavam acontecendo naquele momento, mas o que ficou mais forte na cabeça dos fãs, uhum, que era justamente a Mary Jane, né? Porque o Homem-Aranha namorava ela já há bastante tempo, depois casou, teve filho, aquela história toda. Então, era melhor botar aqueles elementos mais próximos dos quadrinhos, entendeu? Uhum. Até porque... contar uma história mais antiga. Até porque eu estou vendo aqui, a Gwen Stacy morreu em 73. Então. Nos quadrinhos. Então, pô, você reviveu uma personagem pra um filme em 2000 e... Foi 2002? 2002. Isso. 2002, uma personagem que morreu nos quadrinhos em 73? É, não rola. Mas você vê que... Isso é um fato importante. Ela morreu mesmo. Morreu mesmo. Não voltou mais. Até hoje ela não voltou. Não, já voltaram clones dela. Aquela história clone toda. Dela. Volta, mas... sempre volta. E o pai dela já voltou com um clone? Não. Não sei, acho que chegou a ressurgir naquela Marvel Zumbis. Marvel Zumbis. Os caras tiram a alma, né, cara? Vou te falar uma coisa que, olha, eu não sei se os fãs vão querer me bater, mas olha, não me venha, pelo amor de Deus, com histórias de Elsewhere Worlds, ou então histórias do Vigia, aquelas maluquices, porque eu detesto, olha, numa outra realidade... Batman era gay, Super-Homem era um traveco. Não, isso não me interessa. O que me interessa é só a linha mesmo. Só a linha mesmo, certinho. Exato. Essas histórias que os caras pegam, vamos criar isso. Vamos reviver o Arqueiro Verde. Essas loucuras eu não compro, não gosto. Eu odeio, não gosto. O Arqueiro Verde morreu? Morreu. Morreu e voltou mais duas vezes. Inclusive ele voltou duas vezes sem morrer duas vezes. Go Web, go! A Mary Jane foi um mérito aos bons roteiristas, porque... nego adorava a Gwen Stacy, mataram a Gwen Stacy e aí decidiram colocar a Mary Jane como o novo interesse romântico do Peter Parker, né? E que o nego achou que isso não vai dar certo, ninguém nunca vai aceitar essa lambisgoia, né? Porque adorava a menina que morreu, mas realmente a Mary Jane virou xodó, assim como era a Gwen Stacy, né? Pra todos os leitores das antigas, todo mundo gosta. Xodó, cara, do que vocês estão falando, cara? É revista em quadrinhos, eu quero ver o Homem-Aranha enfiar porrada nos caras. Tô pouco me pra Gwen Stacy, Mary Jane, cara. Cara, mas a Marvel sempre... Quem é que se preocupa com isso, cara? Olha só. Posso falar o que é isso aqui? Isso aqui que é o nosso amigo Azaghal. Isso aqui é TV. Eu sabia que mulher lê quadrinhos. Isso aqui é TV Fama, né? Eu sou o Rubens, a gente quer falar fofoca de namorinho, de namoradinha, de Homem-Aranha. Cara, faz parte da história do personagem, não é só porrada, né? Senão enche o saco. A própria Mary Jane, ela já surgiu, o nome Mary Jane, né, a personagem, ela surgiu em 64. Que ela fumava um baseado. Na Amazing Spider-Man número 25. Só que ela só foi aparecer, só foi mostrado o rosto dela pela primeira vez nos quadrinhos, foi na edição número 42, em 66, dois anos depois. Por quê? Aparecia que nem os Romulanos. Porque ela tinha... Que nem os Romulanos na série original não aparecia, só aparecia a nave espacial da Mary Jane. O Tom e Jerry, só as pernas dela. Porque a Mary Jane era filha, era sobrinha da vizinha da May, que tava tentando juntar os dois, as duas, né, as mais velhas. E o Parker imaginava que a mulher fosse horrorosamente feia. Exato. É por causa disso. E ficava evitando o tempo inteiro. Ficava criando essa expectativa. Mulher feia. Que historinha infernal. A Mary Jane já meteu uma galhada no Parker ainda não? Deixa eu me tirar a dúvida que eu sou meio da antiga. Ele botou ele de quatro e pegou o galho. O que, que é isso? Que entendendo. Isso? Cagada, meteu um chifre nele, corneou. Ah, bom, pô. Foi infiel. Pensei que você falou meteu uma galhada. Eu falei, sei lá o que, que ele enfiou no cara, né, pô. Homem-Aranha sodomizado por Mary. Para com isso, fala logo. Não, que eu saiba não, cara. Que eu saiba não. Pô, é por isso que tu queria responder, que eu saiba não? Que porra escrota, cara. Vocês não acham que aquele caçador seria muito melhor do que... Kraven, né? O Kraven, né? Muito bom. É. Não, mas se é comprar... Não, fazer a filmagem daquela história, a última caçada de Kraven, ia ser maneiro. Um vilão que usa um colete de leão. Não é qualquer coisa, cara. O cara não, tem personalidade. O problema do Kraven é que ele é um cara humano, assim. Ele é um cara, tipo, treinado. Não ia dar muita ênfase num filme. A galera quer ver os vilões mesmo. Aquela coisa porrada. Mas ele usa um colete de leão, cara. Cara, o Kraven, ele tem uma parada de um soro que ele usava. Imagina o trabalho que é você caçar um leão e arrancar a pele da cabeça dele inteira a ponto de fazer um colete, cara. O colete do Kraven, o olho é do tamanho de um pé. Ai, ai. Era bordado aquilo, não era de verdade. Bordado, ele é gay mesmo, então, cara. Ele era gay mesmo, bordado, ele bordava. Go, web, go! Flint Homem Marco, areia. Né? Vou começar com mais fraquinho, Homem-Areia. Flint Caim, Marco. Caim Marco. Não, Flint não, Marco. Flint, Flint Marco. Flint Marco. Flint Marco. Marco Juggernaut. Eles são parentes? Não. Teve ele é ver. Primo do Norman Osborn. É? Tá vendo? É o que eu falo pra você, cara. É uma vila. Apesar de em determinado momento adotar o nome o Marco, Homem-Areia não é parente do Caim Marco. É sim primo do Norman Osborn. Olha. O primeiro Duende Verde. Bem, ele teve uma juventude difícil. Você sabe, ele foi abandonado pelo pai, aquela história toda. Acabou se envolvendo com um crime organizado, entendeu? Acabou sendo preso e foi levado pra aquela prisão, como é que é? Não é isso? Ilha Riker, que acho que é a prisão. Riker. E aí ele fugiu da penitenciária, da prisão, né? Da penitenciária. E caiu numa praia que tinha uma areia que foi irradiada com um reator lá experimental. Essa areia radioativa. Olha aí. Se mesclou no corpo dele, ele passou a ser composto desse material. Foi isso Não, nos quadrinhos não foi pra uma prisão na França? Não, pelo que eu sei, os quadrinhos que eu tenho nacionais foram isso. Eu ouvi falar no especial do site Jovem Nerd, que eu li, diz que ele foi pra prisão da Guiana Francesa, eu acho. Não, Polinésia Francesa. Que aconteceu com ele na mesma época que aconteceu o Godzilla. Explodiu uma bomba atômica na Polinésia Francesa e quando nasceu o Godzilla, nasceu o Homem-Areia. Mas essa Ilha Riker não é a ilha da Guiana, cara, então deve ser isso. Tem uma prisão pra meta-humano, que é a... Agora eu não lembro o nome, acho que é a Rocha, a Uaua. Mas ele não é meta-humano, ele era um cara normal. É, então... Então era a Ilha Riker mesmo, hein, cara. Gente, eu sei que vai ter opção de loucos aí, fanáticos, querendo corrigir a gente. Eu só sei que o cara foi parar numa areia radioativa e aí acabou sendo se mexendo aquela coisa toda e acabou virando o Homem-Areia. Nós não sabe que quando você encontra algum material radioativo, você vira um super ser, ele não morre. É, pois é. E aí ele é capaz de ser composto sem dano, super força, aquela coisa toda. Mas ele acabou não... Acabou brigando com a aranha várias vezes. É. Ele sempre quebrou a cara. Mas nada além disso, ganhou. Né? Ele nunca teve nenhuma grande saga. Ele nunca foi um grande criminoso. Ele chegou até uma época a virar herói. Isso, faz parte dos Vingadores, lembra? É, ele chegou numa época a virar herói. É isso. Por isso que eu não leio o quadrinho. Mas aí depois ele teve a mente dele manipulada pelo mago, né? E se tornou vilão de novo, né? Ó, ele já fez parte do Sexteto Sinistro, que era aquele grupo que tinha o Octopus, Vero, que fazia parte do Mistério. Era Octopus, Duende Verde, Electro, Kraven. Que depois foi substituído pelo Duende Macabro e o Rino. E o Quarteto Terrível também. Era o Mago, o Zardiloso, a Medusa e ele. Seis não deu certo, foram pra quatro. Não, vai diminuindo. Imagina, por que, né? Será que eles têm uma assessoria de marketing pra inventar esses nomes? Vamos ser o Quarteto Terrível pra enfrentar o Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico, né, cara? Então, exatamente. Go, Web, go! Teve uma época em que ele se fundiu, ele virou o Homem Barro, quando ele se funde com o Homem Hídrico. Ah, é, espetacular, né? Muito bom. E no cheiro do Homem Barro. Ele trabalhou com a Silver Sable, que é a... Cruzeiro é o Homem Barro, fazia vasos. No Ghost, cara, vai ter me mudo lá. Foi nessa época que ele trabalhou junto com os Vingadores. Era o Homem Barro. Vem cá, ele, por acaso, o Homem-Areia, ele usa aquele golpezinho de jogar areia nos olhos dos inimigos, não? Não, quando ele faz parte dos Vingadores, aquele herói não podia fazer isso. É, porque é jogo sujo e ele não pode. Aí jogava só barro, contra as regras. Go, Web, go! Ele ficava gigante, essas coisas como aparece no filme? Ou... Nunca vi, cara. Não me lembro também. Gigante, porque não. Ele nunca teve... Tinha uma coisa nos quadrinhos, sim, que ele mudava a densidade dele. Não, a densidade, sim. Gigante, com um dinossauro, eu nunca vi, cara. Olha, pra você ter uma ideia, ele já se misturou numa aventura que ele tava com uma doença que o corpo dele tava se transformando em vidro. Ele teve uma transfusão de sangue da Betty Ross. Betty Ross? Do Hulk. Puta que pariu. E foi uma época em que ela ficou transformada em uma estátua de vidro. Meu Deus do céu. Por isso que o Azaghal não lê quadrinhos. Que esses roteiristas tomam, cara? Agora, olha só. Explicar uma coisa? Ah. Quando vocês verem o Homem-Areia gigantesco, imenso, na última cena do filme, que tem a batalha final... Para de contar! Spoiler. Isso não é spoiler, isso não é... A última, nada, já sei que ele tá vivo na última cena do filme. Ah, para, cara. Não existe. Ah, não, o vilão sempre morre no final. Mas eu já tinha montado todo o filme na minha cabeça pelos trailers. Quer matar a franquia é matar o vilão do filme. Acabou, não tem continuação. Posso contar isso aí? Isso tem a ver. É uma homenagem do Sam Raimi aos filmes de monstro, porque ele é um cara que adora filmes de terror. Então, aquela a cena que vocês vão ver, vocês vão se lembrar do Godzilla, justamente. É uma homenagem aos filmes antigos de Godzilla e tudo mais. É uma homenagem do Raimi, que é um amante de filmes de terror e tudo mais. Ele construiu a cena daquela forma pra homenagear uma coisa que ele gostava quando ele era criança. Então, por isso que ele tem aquele tamanho imenso e acontece aquela coisa toda, por causa disso. Eu vou te contar como se... derrota o Homem-Areia. Toda vez, o Homem-Areia parece que não aprende isso. É só tacar uma caixa d'água na cabeça dele e acabou. Pronto. Ou 150 gatos, né, cara? Não, porque aí ele virou homem barro. Harry Osborn e Duende Verde. Cara, eles não acertam no Duende Verde. Por quê? Você acha que ficou muito ruim? O cara parece um skatista, um snowboarder. Mas, cara, olha só, comparado ao primeiro, achei ótimo. Não, também primeiro. Acho, concordo. Esse é Power Ranger, pra dizer que eles estavam falando de ficar mexendo na cabeça. Entendeu? Cara, é porque, assim, esquisito, né, fazer aquela forma do Duende Verde dos quadrinhos no filme, né? Ia ser meio esquisito, a máscara, não sei como é que eles iam fazer. Eu já falei aqui, tô sendo repetitivo, mas quando eu vi uns esboços do Duende Verde pro primeiro filme... Feito pelo Alex Ross. Exato, o Duende Verde era fodástico, cara. Concordo. Aí eles resolveram fazer uma armadura escrota pro Underfall. Esse é o problema. Eu vou explicar qual foi o pensamento do Raimi, né? Falou assim, pô, aquela roupa é maneiríssima. Mas se o Homem-Aranha tem a super força, deu um supapo na cara do cara... Acabou. O cara não vai aguentar, então tem que botar aquela armadura porque ele vai cair, vai dar com os cornos, vai bater com a cabeça, não, mas... aquela coisa toda. Ele explica no começo do filme quando ele coloca o Osborn tomando aquele soro e ficando forte. Aí já tinha uma justificativa pra isso, porque até o Homem-Aranha usa o colando também, tanto quanto ele. O que não acontece no 2, que o Dr. Octopus só tem aqueles braços, mas toma uma porrada pra cacete na cara do Homem-Aranha e continua bem, né? Não tem problema. Então a gente vê que se eles tivessem pintado a cara do Homem-Aranha... Tava resolvido o problema, né? Go, Web, go! O Harry Osborn nos quadrinhos, filho do Norman, como no filme. Isso. É rico e tal, poderoso, amigo do Peter Parker, amigão dele. Calma, teve uma relação complicada com o pai, por isso que ele tomou drogas, né? Coisa que não acontece no filme, mas acontece nos quadrinhos e foi uma inovação na época, porque o código de quadrinho não queria. E o Stan Lee bateu o pé. Drogas? Tóxico. Ah, e o selo não queria, né? Isso, e aí o Stanley bateu o pé e foi uma inovação na época, entendeu? E aí... E ele acabou ficando maluco ainda quando descobriu as entradas secretas do pai dele, né? Isso é nos quadrinhos. E do Homem-Aranha ficou mais maluco ainda e assumiu os equipamentos do pai e só no Duende Verde pra se vingar, né? Mas nos quadrinhos ele se casa, ele tem filho. É, ele teve filho depois. Aí depois ele acabou ficando... Ele foi cuidar, você lembra aquele psiquiatra? É o Bartolomeu alguma coisa? Você lembra? Tinha um psiquiatra Samson. Dele. Não, esse Bartolomeu que foi o psiquiatra dele, depois tentou roubar os equipamentos do Duende Verde, né, pra si. Mas aí depois, durante uma luta com o Aranha, ele acaba morrendo, o Bartolomeu, entendeu? Que aí deixa o Harry amnésico. Aí o Harry acaba esquecendo aquela coisa toda. E aí ele assume as empresas do pai, acaba acaba se casando com a Liz Allen, que eu me lembro disso. Isso. E teve um filho que era o Norman Jr. Isso. Mas depois ele acabou voltando de novo a assumir a identidade do Duende, e ao ingerir de novo a fórmula do Duende Verde, ele morreu. Todos os quadrinhos foi assim. Não, é porque assim, o Duende, quando morreu, o Duende era o vilão mais clássico do Homem-Aranha, né? É. Morreu, ficou sem. Quer dizer, ele veio suprir uma vontade editorial, né? E das pessoas, né? Um apelo fanático dos fãs também. É, de trazer o Duende Verde de volta e nada melhor. Botou o filho na coisa, tomou o soro. O Super Soro ficou maluco, que o Super Soro, né, tinha aquela coisa de deixar o cara doido. Só deu certo com o Capitão América, né? É verdade. Na revista em quadrinho, o Duende Verde, ele era deformado ou ele usava uma máscara de duende mesmo só? Usava uma máscara. Era máscara. Não era os dois deformados, um dos dois. O único deformado que houve foi uma época no Duende Macabro durante a saga Inferno. Nesse filme novo, vocês vão ver várias coisas do quadrinho como foram no primeiro filme, só que um pouco diferente, mas pra se encaixar, entendeu? Eu acho bacana, essa coisa da amnésia do Harry aparece no filme em algum momento, e explosão e coisa. Não da maneira que era nos quadrinhos, mas assim, foi a maneira que o Raimi fez pra poder enfiar isso tudo e continuar a narrativa da história sem atrapalhar o segmento que ele pensou pro filme, entendeu? Isso é bacana. Sutil, né? Isso acho que tem que bater palma pro cara. É por isso que eu gosto tanto do terceiro filme também. Acho o segundo melhor, mas gosto bastante, porque não é a forma que ele foi enfiando as coisas no primeiro, no segundo. Pô, legal, essa cena aqui é isso, uma homenagem a isso. Essa cena aqui da lata de lixo, com a roupa do Homem-Aranha aqui na lata de lixo, é aquela historinha tal, só que um pouco modificada, mas é aquela história. Então o fã que leu vai ficar feliz com essas coisas, com essas referências. Eu lembro que nos quadrinhos a morte do Harry Osborn foi tão maneira, tão emocionante, que até ultrapassou o meu ódio pelo Sal Buscema, que desenhava na época. Isso a gente comentou no Conan, no Nerdcast do Conan, que eu odiava o Sal Buscema, desenhava o Homem-Aranha muito mal. O John Buscema Jr.? Era o John Buscema Jr., que era, na verdade, o Sal Buscema. Eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro que eu gostei muito. Ele, como é que é? Ele acaba salvando o Peter, né? Ele tava naquela loucura toda, ele arma uma confusão do cacete, e ele mesmo acaba tomando consciência da merda que ele fez, salvando o Peter e morrendo, não foi uma coisa assim? Ah, ele toma uma overdose dos produtos, né? Como ele exagera nos produtos, assim, na química, e morre de overdose, na forma modificada. Mas ele salva o Peter em alguma coisa, não tem um negócio desse? É, ele no final ele acaba meio que perdoa, ou deixa pra lá a desavença que ele tinha com o Peter. Não, ele pede desculpa, né? Ele me perdoe, né? Morre na ambulância com o Peter segurando a mão dele. E no filme tem coisas que lembram, que parecem, que eu não vou contar, entendeu? Não precisa contar, já contou, filha da puta. Não contei nada, não contei nada, não disse que ele vai perdoar, que ele não vai fazer nada disso. Eu tô falando. Ó, se for pra ser quadrinhos igual, um filme igual aos quadrinhos, tem que aparecer no final, depois da morte do Duende Verde. Eu já tô falando aqui, o Harry Osborn morrendo, tem que aparecer o Norman no enterro. Ah, que ótimo. Mas aí, depois que o Duende Verde morreu, veio mais uma vez os fãs, agora estamos sem o Duende Verde de novo, aí inventaram... Não, porque na hora que ele morre, no velório dele aparece o pai. Aparece? É. Aparece. Ele já tinha voltado nessa época? Ele volta aí, ele reaparece aí. Ele não tinha reaparecido, do filho. Ele não tinha reaparecido só depois da saga do clone? Isso eu não me lembro, não. Tanto que a saga do clone, o final da saga do clone foi... voltou o Norman Osborn. Depois de eu acho que foi isso mesmo. Acho que tá certo no Jovem Nerd. É isso aí. Acho que é isso. Porque depois da morte do Duende, segundo Duende, pessoas queriam o Duende de volta e eles inventaram o Duende Macabro, que era o ladrãozinho que entrou no laboratório. Quer dizer, Duende Verde, cara, se bobear, teve quatro. Teve o primeiro, depois teve o Harry, depois teve o Bartolomeu, o Hamilton, que foi o terceiro. Teve um quarto, teve, né? Teve o Halloween. Que foi o Phil Urich. Que era o Halloween, não era? Ou seja, quem chegar primeiro, né? Morreu, opa, agora. Morreu, opa, sou eu agora. Não, e depois o Duende Macabro. O Phil Urich, que era o sobrinho do Ben, daquele jornalista. E aparecia nas histórias do Demolidor direto. Ben Urich. E Duende Macabro teve dois. Duende Macabro teve dois. Mas aí depois teve o pior. Duende Demoníaco teve ainda, que foi o último. Não, mas teve o Halloween, que era um cara com a cabeça de abóbora gigante, Jack-O-Lantern. Não lembra? Ele teve o Duende Cinza também, lembra? O Duende Cinza. Que pariu, muito caraca, Duende. Teve... Bom, depois de tantas merdas, cara... Qual é que é o problema? Os caras matam o personagem, todo mundo adora, aí ficam criando 500 mil versões pra ver se consegue enfiar. É. Pô, vamos continuar. Isso, e tem que faturar, né, cara? Tem que faturar, né, cara? Não, às vezes eles fazem simplesmente uma magia voodoo e trazem de volta o cara dos mortos. Exatamente. Como foi com o Octopus. Exatamente. Isso. Mas aí, quer dizer, acabaram, riscaram tudo isso e agora o Norman nos quadrinhos está de volta, tararéu, não morreu, aquela coisa toda, né? É, daqui a pouco o Norman Osborn vai ter reencarnado num dos filhos do Peter, que vai crescer pra matar ele. É. O Harry Osborn tinha um cabelo ruim no quadrinho, né? Tinha. Mas o pai também tinha. É de família. Eu nunca entendi qual era daquele cabelo. Era um cabelo listrado, na verdade, né? Não, cara, isso era daquela época de quadrinhos que, pra você poder reconhecer o personagem, tinha que dar um detalhe marcante. Aí se você via que aquele cabelo era do Harry, aquele cabelo era do Osborn. Mas eu ficava tentando eu ficava tentando imaginar na realidade como representar aquele cabelo listrado. Era um cabelo muito ondulado, era isso? Não consegui entender. Não, ele era meio careca, cabelo. Meio careca, cabelo. Meio careca, cabelo. Snoop Dogg Dogg. Só que de lado, né? O uniforme negro do Homem-Aranha. O simbionte. Foi uma fase muito legal dos quadrinhos. É, na verdade, quando ela aparece pela primeira vez, ninguém sabe que é um simbionte ainda. É, não, vamos explicar o que, que aconteceu, porque no filme, obviamente, é tudo muito diferente. Os quadrinhos é uma maçaroca de história. Guerras secretas, não é isso? Isso, começa lá. Qual é a história do Beyonder? Beyonder, que é uma entidade cósmica hiperpoderosa, decide, olha só, tem pessoas com poderes lá, vamos ver o que, que elas fazem. É, como vamos trazê-las aqui para o mundo e botá-las para guerrear umas contra as outras. Exatamente, coisa de sempre, né, nos quadrinhos. É. Aí eles começam a botar... Mas a saga é maravilhosa. Uma saga envolvendo todos os personagens principais da Marvel. Isso. X-Men, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, todo mundo. E onde era interessante que ele pegou os heróis e os vilões... E misturou. E parou, né, em vez de fazer times tipo Octopus, Homem-Aranha, não sei lá, não, heróis para um lado, vilões para outro, né, cara? Aí o cara sabia diferenciar, né, cara? É, ele sabia. Pô, ele é um ser cósmico de hiperpoder, se ele não soubesse diferenciar esse pequeno detalhe. Ah, deve ter pegado a ficha no sindicato. Não, ele falou com o Vigia. Eu adoro aquela parte do Dr. Destino, acha que tá conseguindo dominar o troço, entendeu? Que vai vencer, porra. Eu acho muito foda aquilo. Depois, cara, eu sempre torci pro Dr. Destino. Quem não torce o Dr. Destino, cara? O Destino é tipo... Porra, eu queria ter visto o Dr. Destino com poderes cósmicos. Quem conhece... Quem torce pro Dr. Destino, quem assistiu o Quarteto Fantástico 1 só. Quem conhece o Dr. Destino pelo filme Quarteto Fantástico... Não sabe o que é o personagem do Dr. Destino. O Marabat sempre lembrava a frase dele pro Homem de Ferro, né? Não, porque ele, eu achava demais que o Dr. Destino, cara, ele é o tipo do personagem que você consegue, às vezes, torcer pra ele e não torcer pro herói, cara. Ele é um vilão escrotíssimo, entendeu? Eu acho que o cara se acha o rei do mundo. O cara tem um ego, cara, infladíssimo. Então, tudo pra ele, seus lacaios miseráveis, ajoelhe-se, entendeu? Uma coisa meio Zod, ajoelhe-se perante Zod, entendeu? É igualzinho, cara, é maravilhoso, cara. Inclusive, chamava o Homem de Ferro de lacaio. Lacaio de Tony Stark, né? Porque ele não sabia... É muito bom aquilo, cara, muito bom. E tem umas histórias do Dr. Destino, cara, que ele até acaba... Às vezes, ele... Como teve uma última saga, eu esqueci qual foi a última saga... Uma saga interessantíssima, que o cara ia destruir o mundo inteiro, que os vilões tinham que se juntar aos heróis pra poder vencer esse cara. O Dr. Destino, ele tinha uma plataforma... Foi o Onslaught, não foi? Onslaught, aquela série da Marvel. É, e tinha uma plataforma temporal, que toda vez que ele achava que ele ia vencer tudo, o mundo acabava. Aí ele corria rapidamente pra plataforma temporal e voltava no tempo de novo. Então ele voltou umas 10 vezes no tempo, cara, toda vez tentando fazer o plano dele, cara. Era demais. Tipo assim... Eu agora vou controlar, sei lá o que. Aí ele olhava pros heróis, Red Richards, esse poderá ser meu mordomo, tudo mais. Esse será ajoelhar a mim. Aqueles pensamentos dele louco. Quando ele via que ia se arrebentar todo, ele, meu Deus, preciso fugir da minha plataforma temporal. Aí eu achava ele correndo igual um louco, apertando o botão. Consegui, voltei de novo. Aí no final ele vê, cara, mas não tem jeito, eu tenho que me unir os caras, senão eu vou me arrebentar todo. Aí se une, cara, é demais, cara. É um personagem maravilhoso. Maravilhoso. Bom, mas voltando ao Homem-Aranha, tá todo mundo arrebentado. o Homem-Aranha tá com as roupas todas rasgadas. Aí ele vai numa maquininha que, tipo, ele aperta o botão, cai uma bola preta. Exatamente. É, tipo Las Vegas, né? Você põe uma simples. Não, aquela bola. É, basicamente foi exatamente isso. Era uma máquina. Ele botou ninguém sabia o que fazia, ninguém sabia o que se fazia. Ele botou uma moeda. Aquela de botar moeda, apertar o botão. Não. Era assim. Era uma máquina que tava lá, ele aperta um botão. Aí caiu a bola. Aí simplesmente ele toca na bola, entra no corpo dele. Entra pelo por cima do corpo, envolve ele. Aí de repente ele pá! Aparece com um uniforme negro. Exatamente. Aí ele fica mais forte. Mais poderes. Fica mais. Os poderes dele são enhanced, aumentam. É, cara. Quê? Aumentam os poderes dele. E a roupa tem a própria teia, não tem? Tem. É, a roupa gerava a própria teia. E aí, beleza. Ele não precisava mais recarregar. Aí acaba a guerra lá com o Beyonder, ele volta pra Terra com o uniforme negro, todo feliz. Isso, inclusive, isso nem mostra nos quadrinhos que ele chega assim pro Thor. Ué, Thor, antes você conseguiu um capacete novo, uma capa nova, é uma máquina, mas não foi a mesma máquina que eu mexi. É. Foi nessa aqui, não foi. Foi aquela ali. Aí ele, pô, estranho, mano, tudo bem, ele ignora. Inclusive, a roupa dele podia mudar de forma, ele poderia virar só uma bermuda, só um casaco. Exato. Ele alterava, assim, ficava sem a marcha, sem ter que tirar. Ele alterava toda a roupa à vontade dele próprio, assim. Exato. Ele não precisava trocar de roupa. O simbionte veio de uma maquininha daquela de botar um real e apertar o botão. Você tá brincando, cara. Agora peraí, não. Era uma maquininha construída pelo Beyonder. Um ser cósmico de imenso poder que levou todo mundo pra onde ele queria. E que fez várias maquininhas. Uma pra capacetes, uma pra roupas. Uma pra simbiontes, outra pra humanos, outra pra bebês. Aí ele volta todo feliz da vida, todo cheio de poder novo, com teia natural, etc e tal, darerel. Só que ele começa a se sentir meio diferente, começa a se sentir mais agressivo. Ele sente mais atividades, pensamentos negativos, ele se achando mais poderoso. Mais agressividade. Os outros eram fracos. Ego inflado. Isso. Vai. E com o tempo ele vai ficando mais cansado, ele não percebe por quê. É. E ele descobre... Ele tá cansado, tipo... olheira, largado, ele tá sempre assim, fraco, assim, quando ele acorda de manhã cedo, assim, ele, pô, o que aconteceu? 5-1 direto, 5-1 que direto, isso? Entendeu? Cansado, olheiras, mãos cabeludas, espinhas no rosto, entendeu? Que isso? Ele só vai ter noção do que estava acontecendo quando ele quase mata o Rino. Isso. Mas isso rolou há muito tempo, né? Não foi logo depois. Ele fica, acho que não chega nem um ano. Aí ele descobre que o bicho tem dois medos, né? Não era fogo, era só som ou era fogo e som? Eu sei que o som era, o fogo não me lembro, não. Eu acho que era fogo também. Frequência sonora altíssima, ele se contorceu todo. Era só som. O que ele usa, inclusive, pra tirar o bicho dele, né? Ele até não é a gata negra? Ela ajuda ele. Red Hitcher faz um canhão de som e meio que salva a vida dele, assim. Mas ele só vai se livrar mesmo na torre da igreja. O Reed Richards, ele inventou um canhão de som que tirou o simbionte, mas ele foge e volta pra ele, não é um negócio desse? Ele consegue tirar o simbionte, ele escapa. O simbionte foge e se esconde, e aí vai encontrar de novo com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, na torre da igreja. E aí eles vão brigar, ele vai conseguir se livrar por causa dos sinos. Não, mas aí ele tava... Aí o simbionte some. Ele tava com o simbionte no corpo. Ele foi pros sinos pra tirar. Eu acho que foi isso também. Ele chegou lá porque começou a badalar o sino, ele, bicho, se contorceu tudo, ele tirou. E ao mesmo tempo... Aí a gente vai falar do Ed Brock. Mas só um detalhe. Nos quadrinhos não é imediatamente que aparece o Ed Brock. Vai levar aí uns anos, vai passar uns 2 anos até que o Ed Brock apareça como Venom. Mas o Ed Brock, ele é apresentado, né, como um repórter bem sucedido do jornal concorrente ao Clarim Diário, onde o Peter Parker trabalhava, que era o Globo Diário, entendeu? Como fotógrafo... Não, era repórter mesmo, era fotógrafo, ele era repórter mesmo. Tanto que ele fez as entrevistas exclusivas com aquele serial killer, o Devorador de Pecados, e é quando o Aranha descobre que o Devorador não era o verdadeiro assassino, que aí o Brock cai em desgraça, entendeu? Exatamente. Isso, é verdade, verdade. Aí, o cara fez a porra de reportagem... Não, mas esse cara não. Aí o cara acabou perdendo o jornalista perder a palavra, né, cara? Ferrou, né? E aí depois ele descobre que tem um câncer também, né? E aí ele acaba sendo deixado pela mulher. O cara teve um câncer, foi destruído no trabalho e a mulher largou ele, cara. Pois é. Você não sabe se foi pelo trabalho ou pelo câncer, né? Aí o simbionte, ele sente esse ódio, porque o Ed Brock ficou com um ódio tremendo, né, do Homem-Aranha, né? E aí o simbionte, como tava com raiva do Homem-Aranha, também sente esse ódio e acaba se juntando no Brock pra poder se vingar do Homem-Aranha. Exatamente, justamente na igreja onde ele se livrou, ele tava lá rezando. Isso vai ser apresentado depois, mais à frente. Ah, isso é, né, apresentado como um flashback, é isso? É. Ah, tá. Pelo McFarlane. Mas o Ed Brock ia se matar, ele foi rezar... Pra Deus, eu vou me matar, mas vai me desculpando de antecipação. não é isso? No ele tá na igreja, acho que rezando ou pedindo perdão por alguma coisa. Queria se matar, ele tava pedindo perdão porque queria se matar. Eu não sei se ele ia se matar ou se ele ia matar o Peter. Não, ou... ele ia se matar. Ele ia se matar, eu já não tenho certeza. Cara, ele tinha raiva mesmo, ele era do Aranha, isso eu me lembro. Isso. Go, Web, go! Ele, o Ed Brock, né, ele é um cara mega forte, Arnold Schwarzenegger, que nunca deu pra entender ele como jornalista assim, né? É, ele era gigante mesmo. Quer dizer, como o Venom era ótimo, agora, porra, o cara era jornalista, antes fotógrafo, whatever, né, que é muito esquisito. Pelo que eu li, ele era um cara muito complexado, malhava muito. Ele não é alguém que a gente conhece aqui. Os novos vestidos de tanga, sextas à noite, em frente ao cinema do 300, não é isso? Eu entendo. E aí? E aí ele viu o caso do Watergate e falou, porra, é isso que eu quero fazer, vou ser jornalista. Já estava enorme e continuou. Que ótimo. E aí o Brock tenta, foi derrotado várias vezes, né, como vendo, sempre apanhou lá do Aranha. Quando ele surgiu, né, pelo... Que quem criou Venom, né, o personagem, é o próprio McFarlane. Peraí. O... O Venom é a criação do McFarlane ou ele apareceu quando o McFarlane estava desenhando? Ele foi criado por algum outro roteirista? Isso eu não sei. Presta atenção. O que sempre foi falado foi a criação do McFarlane. Essa primeira aparição dele, o que ele tinha? Ele era imune à detecção do sentido de perigo, né, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não sentia a presença dele. Isso eu me lembro. Eu lembro só que ele realmente, o sentido de aranha não funcionava contra ele. É, o sentido de aranha não funcionava contra o Venom, porque ele já tinha se unido com o simbionte, então o sentido dele não funcionava. E o Venom tinha a força dele, né? Tinha toda aquela parafernália. Então as primeiras histórias dos dois, o Venom enfia porrada no Homem-Aranha. É claro. O Homem-Aranha sempre vencia no final, né? Mas sempre venceu. Não. Nas primeiras histórias, não. Nas primeiras histórias, o Venom tava torturando ele. Tipo, ia lá, dava as porradas nele, largava ele de lado e ia brincar com a Tia May. Isso. Largava ele de lado e ia lá sacanear a Mary Jane. Né? Só pra provocar o Peter. Mas o Homem-Aranha sempre vencia no final, né? Ele vai vencer. Isso foram umas duas edições. Isso. Em que fica essa o Venom atrás do Homem-Aranha, dando porrada, vencendo ele na porrada e infernizando. Até que o Homem-Aranha dá um jeito e consegue vencer ele no final. Uhum. Isso. Aí ele vira de novo aquele vilãozinho básico que ele derrota sempre que aparece. Mas, o Venom não é um bicho sinistro, é o Venom, sabe? Isso. Aí vai ter o Venom no filme, é só isso? Ele é um porradeiro, como ele você gosta. Ele se tornou... Ele chega e o Homem-Aranha não sabe, é só isso que ele faz. Ele se tornou, na época, o principal vilão do Homem-Aranha. Ele se torna um dos ele é, até hoje, um dos mais populares, né? Porque ele é o anti-Homem-Aranha, né, cara? Na garota. O Homem-Aranha é bizarro. O Homem-Aranha é bizarro, exatamente. Ele não é, depois... não é o vilão mais clássico, porque os vilões clássicos têm história, mas ele é muitíssimo popular, que as pessoas estão desde o primeiro filme falando, quero ver o Venom, eu incluso. Olha só, me explica o seguinte, o Homem-Aranha quando usava a roupa, o simbionte que estava nele, né, não se fundiu, era só uma roupa no Homem-Aranha, não, era isso, certo? Não, ele não fazia, ele não tirava ela. Em nenhum momento ele tirava. Ela se transformava no que ele queria. Ela se recolhia pra tomar banho. Ela se recolhia pra tomar banho. E aonde que ele guardava a roupa? Aí você perguntou pra ele. No fiofó que ele guardava. No fiofó. Não, tinha história que virava sunga, virava bracelete, virava coisas mínimas, assim, sabe? Ela tinha uma densidade assim, molecular instável total. Assim, ela ficava... esse simbionte que era um hospedeiro que precisa de um outro ser pra poder viver, senão ele não consegue viver. Tem esse lance daí, também, né? Mas aí, por que que no Ed Brock ele virou aquele monstro com boca gigante e língua grande? Era o ódio, entendeu? Tanto porque junto o ódio do simbionte com o ódio do Ed Brock, ele virou Na verdade, quando o McFarlane desenhou, eu vou fazer um vilão, então vou fazer ele bem monstruoso. Aí, depois eles inventam, é o ódio e tal, não sei o que. Mas nos primeiros desenhos do McFarlane, por exemplo, ele não tinha aquela boca cheia de dentes bizarros, a boca era até normal, os dentes eram normais. Aquela língua de cobra. Ele tinha uma língua um pouco maior, mas não era nada tão estilizado como depois Depois ele foi ficando cada vez mais bizarro, dentes pra todos os lados. Mas ele continuou sendo uma roupa? Sim. Não, era parte dele. Não podia ser removida. Ele virava a roupa dele. A diferença do Brock pro Peter Parker é que o Brock gostou adorava, então ele queria ficar com aquela porra o tempo todo. Era diferente do Peter Parker, que recolhia, fazia, acontecia. O Brock, ele realmente se fundiu no treco, é isso que eu quero ser essa porra mesmo. É. E é diferente, entendeu? Eu quero ter uma ambição, a ambição do Brock que era essa mesmo. Ele não ficava, ah, não, agora eu quero ser o Brock. Ele não tinha isso, entendeu? Até saía às vezes da cara dele, aparecia e tudo mais, mas ele gostava, ele não queria nenhum por um instante ficar de terno, gravata, chapéu, exato, entendeu? Exato. É, mas que a vida dele com o Mad Brock tinha acabado. Né? É, o cara tava com câncer ainda, tinha isso também, né? Exato. Então, quer dizer, o cara gostava. E o negócio do Brock, ele não era um vilãozão de assaltar banco, de não sei o que. A parada dele era o Homem-Aranha. Era da porrada no Peter Parker, não era o Homem-Aranha. Era infernizar a vida do Peter Parker. Então, sabe, o negócio era assim, ele matava e tal, mas se você tivesse entre o Peter Parker, entre o Homem-Aranha e ele, né? E, mas, se um policial falasse, pare aí, dá tiro, ele enfim. Mas ele não tinha um interesse em prejudicar as pessoas por ser um vilão, né? Ele era só movido pela vingança. Tanto que até uma época, sempre, todo vilão, né? Teve uma época que ele virou meio heróizinho, né? É, começou com o Mateus Crime, exatamente. E um dos adversários dele foi até o Carnificina, né? Que é uma cria do simbionte também, foi... né? É o filho do Venom, né? Que é o foi uma época que o Ed Brock foi preso, foi separado do simbionte, foi preso, ficou dividindo cela com um serial killer, que era o Cletus Cassidy, né? E era um maníaco, porra, muito... Né, o cara era um maníaco, sim. O cara era completamente. E aí o simbionte. Não, mas calma aí, o Ed Brock foi preso. Como é que tiraram o simbionte? Ah, Reed Richards. Aos ferros. É, o Reed Richards, né? Sempre inventa lá um canhãozão, dá um tiro de sônico nele, alguma coisa assim, né? Sempre. Aí ele ficou preso, o simbionte encontrou ele na prisão, conseguiu fugir lá também. Encontrou, fez ele fugir, né? Se juntou ao Ed Brock e deixou um filho na cela, né? O simbionte. Mas assim, cara, aqui do que vocês estão falando, cara? É, desprende uma parte dele do simbionte. O simbionte teve, ele procriou sozinho, né, assexuadamente. Inimigo meu, hein? Inimigo meu, só que não morreu. Aí o Ed Brock fugiu e o simbionte filho do Venom se uniu ao Cletus Cassidy, que era o serial killer. E aí virou... Ele deixou a bolinha preta. Deixou a bolinha vermelha. O filho é teu pra criar, meu. Ah, o filho é vermelho. É vermelho. E aí se uniu ao Cletus Cassidy e virou o Carnificina, que é um Venom, aí sim, maníaco, assassino, não sei o que, muito... E detalhe, e aí você começa a entender o porquê. Que esse assunto do ódio é importante, porque o Carnificina era mais poderoso que o Venom. Quer dizer, quanto mais o cara louco, mais o instinto assassino, mais forte o simbionte ficava. Exatamente. Mais destrutivo, mais, entendeu? Mais bocas, dentes e loucura. Então, quer dizer, conforme a personalidade e o caráter da pessoa, aquilo ficava mais forte, entendeu? É, muito bacana. A história é muito legal. E esse, na época que ele saiu, foi uma das histórias, assim, que, tipo, de história de quadrinho regular, sem contar justiceiro ou personagens anti-heróis, que eu acho que teve o maior número de mortes. Porque o Carnificina, ele mata muita gente na história. É, e o Carnificina faz, né, temil. Ele faz o braço virar um machado, vai virar uma faca. E aí, detalhe, pra destruir o Carnificina, pra pegar ele, tem que ser obrigado o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o Venom se juntarem. Lembra disso, né? Os três pra poder pegar o cara, isso aí. Os porque três. Porque o Cletus... Até o surfista prateado deu uma ajudinha. Mas vem cá, o Carnificina, ele tinha algum, tipo assim, som? Não, tipo, porque o Cletus... O Carnificina não dá pra tirar o simbionte do Cletus, porque ele se une ao sangue dele. Então não tem como tirar. O cara só pode ser contido. Tanto que o simbionte tentou se juntar, inclusive, depois desse do Carnificina, ao surfista prateado, né? E se ele se junta ao surfista, você imagina a brabeira que aconteceu, né, cara? É, aí depois imagina, tem um monte de história galhofa de vários simbiontes. Não, aí problema... a mulher tem um simbionte, tem uns cinco simbiontes, lembra? A mulher, a ex-mulher do Ed Brock vira... O Venom entra nela. É, não, tem umas palhaçadas. Duas vezes. Várias palhaçadas. Pô, teve a X-Venom, teve a toxina, teve o híbrido, teve várias. Mas o problema desses vilões, por exemplo, o Carnificina, ele começou como um vilão absurdamente sinistro, matando uma porrada de gente. E depois ele passa a ser um vilão menor da revista do Homem-Aranha. Porque ele aparece, aí o Homem-Aranha vai lá sozinho e consegue derrotar ele depois. É. E quando é que foi que o Carnificina virou pro lado bom e ajudou? Isso acho que até agora não aconteceu. E pra concluir o lance do Brock, né? Depois de o câncer dele evoluiu de tal forma, né? Que ele não tinha mais como sustentar a ligação dele com o simbionte. E nos últimos meses de vida, ele leiloou o simbionte para o escorpião, entendeu? E como morreu. É que ele leiloou o simbionte? É, ele botou, tipo, eu tô vendendo o cara aqui, tá? Quem quiser. Botou o eBay. Isso. É, porque o simbionte ficasse com ele ali, ele ia morrer junto, porque o cara tava com câncer, aí não dá mais jeito. O cara ia morrer mesmo, terminal, acabou. Aí ele, pô, vamos pegar uma grana aqui, aí vendeu. E aí morreu feliz. Peraí, o Ed Brock morreu? É, pelo que eu sei, ele morreu, né? O mundo Uma das histórias que eu li, ele morre. Agora, não sei se. Assim, por isso que eu falo, eu tenho ódio desse Elsewhere World por causa disso. Porque às vezes a gente pega uma revista e lê. E começa, tipo assim, mundos, né? Esses mundos que eles inventam, vigia do cacete, isso, aquilo. Você acaba lendo, pô, acho que aquilo seguiu. E às vezes aquilo ali não é a narrativa da história. A gente foi só um capítulo à parte, entendeu? Mas eu li isso numa história, que eu não sei se era uma história que seguia ou se é uma história à parte, entendeu? Na verdade, tá falando aqui, ó, o Ed Brock tá preparado, vai reaparecer na Sensational Spider-Man, na próxima edição. Claro. Tá vendo? Então não morreu, viu? Então foi uma história que eu vi, não tem nada a ver. Não, mas eles têm essa mania. Toda vez que eles lançam um filme e botam um personagem, eles revivem um personagem. Exato, e agora o Homem-Aranha lá nos Estados Unidos vai voltar a usar o uniforme negro. E disse o Joe Quesada, editor da Marvel, que é uma coincidência incrível. Está acontecendo na mesma época do filme, né? Como a coincidência dos X-Men passaram a usar uniformes pretos depois do filme, essas coisas todas, né? O que eu acho mais legal é que, tipo, o uniforme negro do Homem-Aranha, que deveria simbolizar o pior momento da vida dele, né? Que é quando ele teve a porra de um simbionte habitando o seu corpo, que se transformou num dos piores vilões que ele já teve, que infernizou a vida da May Parker, visualizou a vida da Mary Jane, não. Ah, agora eu vou usar o uniforme negro também. Então, deve estar meio deprê agora que ele revelou a identidade dele. Né? É, sempre que ele está em depressão, ele tira o uniforme preto da garrafa. Na revista de quadrinhos, Ed Brock é um cara saradão e tal. E o que, que ele tem a ver com aquele filé de borboleta? Agora vamos lá. Deixa eu explicar, cara. Olha, eu sei que. Às vezes a mudança. O Topher Grace chegou a ser cogitado, não sei se vocês sabem, bem lá atrás, para fazer até o próprio Homem-Aranha. Antes do Topher Maguire. É, isso aí, chegou a ser cogitado para fazer o próprio Homem-Aranha. Vou te falar uma coisa. O Topher Grace. Não, isso aconteceu. O Sam Raimi. Ele é um bom ator, o Topher Grace. Ele é. Bom ator, mas rouba o filme totalmente, o terceiro filme. Mas presta atenção, Mário, olha só. Eu que ainda... Tem muito mais jeito de Peter Parker pera no aí, colégio. Peraí. Olha só, presta atenção. Eu que não vi o filme agora, neste momento, eu hoje tava vendo com a história de Jovem Nerd o That 70 Show. Que é um sitcom que eu adoro, que é com o Topher Grace, o personagem principal. Isso. Ele é um varapau do cacete. Eu fico olhando assim, meu Deus, este cara é o Venom! Sabe, porque eu sempre imaginei uma nosfaça negra o Venom, né? E aí, quer dizer, é uma coisa que na minha cabeça, antes de ver o filme, não entra. Mas vou te falar uma coisa também, cara. Mas isso é culpa do cinema de hoje. Porque eu vou te falar uma coisa. Mais os caras gigantes, entendeu? Falou alguém que é pequenininho. Olha só, o Rex, pra quem não sabe, é o nerd mais forte do mundo que foi vestido de Leônidas pra estreia do 300. Tá aqui. Inclusive, quem quiser conhecer, eu tô na sexta-feira na Noite do Leopardo. Vem mal. Olha só, de perto do Pedro. Me apresento como Ramirez ou Bárbaro. Topher Grace Venom é como o Michael Keaton Batman? Não é. E vou explicar uma coisa. É isso que eu quero te perguntar, vai. Topher Maguire também não tem corpo de Homem-Aranha. Eu acho que o Tobey Maguire é um ator de merda. Para com isso, cara. Eu acho, cara, ele só faz uma cara o filme inteiro. Agradeça a Deus que mais da metade ele passa de máscara. Que pariu, é uma cara de idiota do começo ao fim. Go, Web, go! Topher Grace, cara, ele faz uma atuação tão boa que você acaba às vezes esquecendo as falas, as tiradas dele, são engraçadas, ele te conquista. E ele tem o mesmo tempo, mais ou menos, que o Homem-Aranha em cena, e ele rouba a cena, você acaba sempre ficando mais contagiado para Topher Grace. Isso foi meio que unânime em relação à imprensa. Muitos vão colocar isso, inclusive, vocês vão ler isso na sexta-feira em alguns jornais, revistas, vão estar escrito que o Topher Grace rouba o filme e muitas cenas que aparece. Venom, quando ele aparece como Venom, ele aparece bem grande, ele aparece magricelo, tipo um Venom com febre, diarreia e coisa e tal. Assim. Ele aparece com um Venom assim, caraca. Não, ele não aparece, como os quadrinhos, que ele não aparece. Não é parrudaço, não aparece. É. Ele tem o mesmo físico do Homem-Aranha, basicamente. Isso, pra poder a porrada, mais ou menos, correr de uma forma meio que igual, né? Entendi. Mas nunca foi igual aos quadrinhos, o Venom sempre foi mais forte. Nunca foi. É, mas é aquilo que o Nob depois voltou e falou. Depois que ele venceu a primeira vez, ficou tão fácil vencer ele várias vezes depois sozinho, né? É. Quer dizer... É o básico de todo vilão. É o básico de todo vilão de quadrinhos. Na origem do vilão, o vilão é o pior de todos. Ele é sempre aquele mais sinistro. Mas depois que ele já é derrotado a primeira vez, depois, ah, agora é fácil. É, mas derrotar o vilão é moleza, né, cara? Tu pega o telefone, liga pro Banshee... Banshee já não faz nada mesmo, né? Assim, Banshee não perdeu a mão. Não faz nada, fica fumando cachimbo o dia inteiro ainda moído, cara. Go, web, go! O visual do Venom... CGI ficou bacana, ficou bacana. Mais ou menos normal. O que acontece, pra mim, o problema do filme é o seguinte, o grande problema do filme é o seguinte, foi muita coisa pra fazer um filme só. Por que foi tão bom o segundo filme? Porque eles pegaram a história do Toróbitos, que é uma história bastante rica, e desenvolveram bastante, porque ao mesmo tempo tinha a história do Peter Parker, que foi o Mary Jane, e tinha a história do Harry, que era o filho do doente. Então o filme só permite mais um vilão, porque a saga do Harry, ela é começa no primeiro filme e vai até o último, nesse último. Ela se conclui agora nesse último filme. Então já tinha uma saga, tem a saga do Peter Parker como Homem-Aranha e a Mary Jane, com a família dele, que já também vem no primeiro filme e chega até o terceiro. Então eles tinham que enfiar só mais um vilão. E no projeto original ia ser só o Homem-Areia. Mas aí vem aquele velho problema, né? É o último filme, vai fechar a trilogia, acabou, não vamos fazer mais. Aí vamos agradar os fãs, vamos... E o Sam Raimi fala, acabou, tô vendo, só faço isso na minha vida, não, eu quero fazer outro tipo de filme, quero dirigir outras coisas, não vou conseguir ganhar Oscar fazendo Homem-Aranha, tenho que fazer outra coisa pra ganhar. Então, quer dizer, é o último. Aí ninguém, então já que é o último, vamos enfiar tudo, então, já que os fãs estão pedindo tanto tempo, vendo. Né? Vamos logo. Então a gente enfia tudo. E aí, então, cara... Então fica aquela coisa que parece que eles... Ah, pô, encheu o saco, vamos colocar o Venom no filme. Enfiaram a história do Venom no meio da trama principal. Isso. E tinha, eu acho, vou te falar uma coisa, já que iam botar o lado do negro do Homem-Aranha, tinha muito mais a ver manter o Venom e não botar nem o Homem-Areia nessa história. Porque tinha a ver, porque você pegava o lado negro do Homem-Aranha, pegava o Venom, aí se encaixava perfeitamente, entendeu? Mas como o projeto original era o Homem-Areia, eles não quiseram abandonar o projeto original, né? E aí o Homem-Areia sai perdendo nessa história. Ele aparece no filme de vez em quando, e some durante meia hora e vai aparecer só depois, mas mais uma vez. Mas isso é um pouco ruim, porque você acaba roubando um bom personagem, assim, isso, uma isso. boa ênfase num vilão, pra você isso. ter um outro, e você acaba tirando essa isso. E não ia, sei lá, destaque de um pra outro. E ficou horrível isso, cara. Perfeito. Não é graça, perfeito, perfeito. Agora tem uma coisa, e detalhe, e eles que criaram uma trama nova pro Homem-Areia. Isso que eu acho bonito no filme. E a trama é tão legal, que dá pra fazer um desenvolvimento danado. Porque como eles fizeram no Dr. Octopus no segundo filme, se vocês repararem bem, os vilões do Dr. Octopus, ele tem um motivo nobre, né? Então, ele não é um vilão, não é um assaltantezinho, um bandidozinho. E é a mesma coisa com o Flint Marco. Eles não botaram ele como um bandidozinho que fugiu da penitenciária, não. Eles põem o cara com um motivo nobre. Ele está fazendo aquilo por algum motivo. E que você acaba até entendendo o motivo dele, você acaba se afeiçoando o personagem. Pô, mas isso não é meio ruim, assim? Porque é péssimo. Você acaba querendo criar péssimo, você sente falta dele. Penta do vilão. Isso. Mas aí eu vou entrar numa outra coisa depois. Só pra poder falar sobre o fechar o Homem-Areia. Você acaba sentindo falta, porque quem faz a esposa dele no filme é a Teresa Russell, aquela atriz. E ela só aparece no filme por um minuto. Um rosto tão conhecido. Então você fala, poxa, essa mulher vai aparecer de novo. Não, não aparece mais. Então, quer dizer, então você perderam muito por causa disso. E aí o personagem fica perdido. Agora, o Sam Raimi acabou dando um final digno pro Homem-Areia. Talvez foi uma maneira agora... de compensar. Qual foi a tua pergunta mesmo, que você tinha feito agora? Ah, tu... cara, eu tô com muita coisa, eu não lembro o que eu falo. Não, você tá falando o seguinte, o do vilão ser bonzinho. Cara, se você pegar pra parar pra pensar, o Sam Raimi, desde o começo de assumir o projeto, ele queria dar a cara dele ao filme. Não era possível no primeiro filme, porque o primeiro filme tinha que agradar os fãs, os produtores estavam em cima, era um diretor assim, relativamente novo, pegando uma franquia muito forte, que chegou a ser pensado em entregar pro James Cameron, aquela coisa toda. Então o Sam Raimi não pôde botar bem a cara dele totalmente no primeiro filme. No segundo ele começou a botar um pouco mais, naquela cena estilo Evil Dead, no hospital. No terceiro, ele finalmente consegue botar quase a cara, tem muito humor negro no filme, aquele humor negro que vocês vão lembrar bastante do Evil Dead 2, do cara cortar a mão, do Ash, né? Isso tem bastante no filme. Inclusive o Azaghal vai ficar muito feliz porque tem referências ao Tony Maneiro, do Embalo do Sábado à Noite, referência à cultura pop. Tu vai adorar, da cultura pop, referência ao professor Aloprado do Jerry Lewis, É o humor, mas dentro daquele humor negro que o nosso amigo Sam Raimi gosta. Então ele criou um filme que é uma verdadeira tragédia shakespeariana. Por isso que ele não botou os vilões como vilões. É um filme chupado, assim, de toda aquela coisa de Shakespeare, que um conhece um, que o tio, um é tio do outro, um matou o irmão do outro, é uma coisa meio shakespeariana com uma dosagem de Freud, que é a dupla personalidade do Harry, aquela coisa do freudiano e de piano. Você reparar bem, todos os personagens principais do filme, eles não têm problemas com os pais. Peter Parker é órfão. A Mary Jane tem problema com o pai dela, que acha ela era um bêbado, que tratava ela mal. O pai do Harry acha ele um fraco, um idiota. Então, quer dizer, tem essa coisa do pai-filho, desde o primeiro filme. Então, é um filme que tem... É por isso que eu acho que Homem-Aranha é a melhor adaptação dos quadrinhos feita até hoje. Me permitem, fique chateado os fãs do Super-Homem, fãs do X-Men e outros mais. Porque ele não é só um filme de super-herói. Ele deu muita ênfase às ações humanas. Não só a aventura. Eu concordo com você por isso. Porque ele humanizou os personagens. Ele não deixou os personagens presos às décadas que eles eram. O Lex Luthor do novo Super-Homem, cara, é totalmente preso na década de 70, sabe? Isso. Não, ele humanizou. Ele trouxe os personagens mais próximos. Ele deu uma ênfase na história, no passado. Isso foi bem dividido nos filmes. Por isso que fez mais sucesso com todos. E o que eu acho lindo nesse terceiro Homem-Aranha, que é uma linha muito tênue que separa o herói do vilão. E quando o Peter Parker começa a fazer as besteiras, que começa a virar com a coisa do lado negro, simbionte e tudo mais, ele quase se torna um vilão no filme. Então aí você fala assim, mas quem é o verdadeiro herói? Quem é uma linha muito tênue. Tipo assim, uma escolha errada pode marcar sua vida pro resto da vida, entendeu? Pode te marcar isso. E o Peter Parker quase faz essa escolha. Por um pentelésimo ele não faz. Isso que é o que mostra que ele é um herói, entendeu? Em relação aos outros. E o Sam Raimi soube desenvolver isso brilhantemente. Então, por esse lado, eu acho o filme fantástico. Muito bonito isso tudo, mas eu quero saber o seguinte. Ele vira o lagarto, é aquele meu papo furtado. Oi, tudo bom? Não, tô com um braço crescer, vou mandar até ele conversar. É, mesma coisa, não mudou nada. Sabe quem podia aparecer nesse filme, ia ser muito legal? Tom Selleck. Quem no quarto filme já tinha como botar o caçador. Excelente. Go, Web, go! Aí vem aquela velha história, né? Acabou de fazer o filme ficou pronto. Eles estão esperando que dê aquele mega boca com sucesso. Como foi? Os dois primeiros filmes renderam o primeiro e o segundo filme juntos. E na bilheteria americana e do mundo tudo junto, US$1.600.000,000. Parabéns pra você mesmo. Pra tu ver. Então eles aqui, só o filme, fora, obviamente, bonecos e outras coisas mais, games e outras coisas. Então eles estão esperando fazer o mesmo sucesso. Aí já pensou aquela história, vamos fazer um 4, 5, 6 filmes. Cara, o estúdio quer fazer 50 filmes. Eles não querem fazer só 4, 5, 6, querem fazer 300 filmes se puder. É claro, quanto tá pagando. Dinheiro. É, Lô, tá dando dinheiro, vamos fazer. Mas aí vem aquela velha história, né? O Sam Raimi, tipo assim, pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. O elenco mesmo, Tom Maguire e companhia, não quer voltar sem o Sam Raimi, aí fica aquela dúvida. E o Sam Raimi agora disse que quer dirigir o Hobbit. Tem que ser hora de dar aquela valorizada, né, cara? É, tu segura, já que o contrato acabou, você assinou um contrato lá, o quê? 6 anos atrás. Pô, você não sabia se o filme ia dar certo, então você assinou por aquele valor baixo ali, pô. É, vamos lá, a gente vai te pagar isso pra fazer os 3 filmes. Tudo bem, não, eu faço. Valor baixo não, cara. Tá ganhando salário de sindicato os 3 filmes, né, cara? Não, porra. Tá, convenhamos que valor baixo é 10 milhões, tá? Valor baixo. Em relação ao que o filme conseguiu ganhar, cara, exatamente. Baixo. Eles estão levando peso, 10 milhões. Perdinho, né, cara? Aí, pô, agora eles acabaram de ver. Exatamente o que o Mario falou. No primeiro e segundo já rendeu 1.600.000. 600 milhões. É, 1.600.000. Bota que esse aí renda o quê? 800 mil. Chutando alto. O Caquinho, ele tá meio atordoado com valores. 800 mil foi só perdido. 800 milhões. Porra, os caras vão assinar contrato de novo pra fazer mais 4, 5 e 6 por quanto? Então, mas aí jurou essa fofoca na internet, porque o nosso amigo Peter Jackson tá brigado com a New Line, vocês sabem disso, que detém os direitos do Hobbit. Então ele queria dirigir o Hobbit, mas tá brigado com os caras. E o Sam Raimi, no caso, queria dirigir o Hobbit. Então, sugerindo essa troca aqui, o cara que são os dois nerds mais bem-sucedidos no momento, nosso amigo Peter Jackson, nosso amigo Sam Raimi. Uhum. Então o Sam dirigiu o Hobbit e o Peter Jackson dirigiu o Homem-Aranha. Ah, tá o Tarantino fazendo o Hobbit. E o Robert Rodrigues fazendo o Homem-Aranha? Que pariu, cara. não é uma fofoca, né? Sabe o que é? Produtor, sabe o que é? Ficou pensando, meu Deus, imagina se o Peter Jackson pegar o Homem-Aranha agora e vai dar a cara dele pra outra próxima trilogia. Porque o Sam Raimi, né, a coisa cansa, né? A mesma coisa o tempo todo, né? Então, quer dizer, os dados estão lançados, cara. O que vai acontecer agora depende, né, de contrato. De dinheiro. É, de dinheiro. Aí. Dinheiro pros atores, dinheiro pra entrar na bilheteria. Agora, o Sam Raimi tá de parabéns, cara. Tá de parabéns porque você não pode ver Homem-Aranha como um terceiro filme só. Ele realmente fechou todas as pontas dos filmes todos. Tio Ben volta de novo, muda tudo. Quer dizer, é uma trilogia, é uma história só. É, ele morreu no primeiro, mas aí nesse filme já diz que foi uma outra pessoa que matou, entendeu? Então, junto os três filmes, igual o Senhor dos Anéis. São três filmes. É uma trilogia mesmo, entendeu? Você não pode ver um separado do outro. Go, Web, go! Presta atenção, presta atenção. No segundo filme, antes de ver, eu imaginei como é que seria o final do filme. Já com a imagem daquela cena de 30 segundos do passeio do Homem-Aranha, né? Pela cidade, que é pra te, sabe, deixar empolgado no final do filme e tal. Aí eu, no segundo filme, imaginei, poxa, ia ser legal se o Homem-Aranha chegasse, a Mary Jane soubesse da identidade dele, ele estivesse no alto de um prédio, aí ele estivesse sem a máscara, e aí ele ouvisse, sabe, aquela cena de amor, aquele negócio, beijinho no final, e aí ele ouvisse um caminhão de bombeiro passando no negócio, botasse a máscara, e ela falava assim, you go tiger, go, sabe, vai tigrão. E aí ele pula pra trás. A tradução era essa. E ele pula e aí cai e vai se balançando e ultrapassa os caminhões de bombeiro. E eu imaginei isso, e aí quando eu vi o final do segundo filme, eu fiquei louco no cinema, olhando pra todos os lados, e eu não tinha contado pra ninguém que eu tinha imaginado isso. Deu um ódio. Eu falei assim. Você imaginou isso mesmo, Jovem? Juro por calma, Deus. Calma, Jovem, né? Juro, eu... Porque você falou que tem o amigo imaginário tem um final do 3 que você falou, ele gravou no celular. Não. Você lembra disso? É, eu... Exatamente. Eu gravei, aí eu... Você falou, o 3 vai terminar... Exatamente. Porra, aí eu tô... Justamente aí... porque eu fiquei tão frustrado de não ter contado pra ninguém... Eu não vi o filme ainda, mas eu já gravei, o amigo imaginário tem gravado o meu final do terceiro filme... No mesmo esquema da cena. Mary Jane e Peter Parker deram aquela briga toda e tal. E aí no final ele diz, ah, realmente eu amo você, você me ama e tal. Aí ele fala assim, a Mary Jane fala pra ele, eu quero sair com você, dar um passeio. Aí ele, então vamos, vai pegar uma jaqueta. Ela fala assim, não, essa não, essa. E mostra a roupa do Homem-Aranha pra ele. Aí sai ele com Mary Jane nas costas, se balançando pela cidade, fazendo mil piruetas com ela dessa vez. Pronto, aí o meu final do Homem-Aranha 3. Esse é o meu final do Homem-Aranha 3. Agora o melhor do final é a musiquinha. Caquinho, por favor, de novo. Deixa eu falar uma coisa, Jovem Nerd, tô chateado. O final não é esse, tá? Não é esse. Manda outro então, vamos lá, vamos ver. Não, o meu final preferido era esse, errei. É só acertei no segundo. Então. Até porque a Mary Jane morre no final. Ele tava ficando com a Gustace. Ai, ai. Tem alguma piadinha pra terminar? Honrem os homens grandes. Honrem o Venom gigante, porque isso, cara, é uma péssima história. Porque você pega um cara magro, bota um cara forte, então daqui a pouco a gente vai ver um Thor magro no cinema, vai ver um Hulk magro no cinema e vai virar uma mega boga. Mas é isso, não vão assistir Homem-Aranha, não sei o que vocês queiram. Não, vou assistir Homem-Aranha daqui a 2 anos, quando passar ou na Globo. Cara, você vai repetir Record, a minha piada, é isso? Que foi piada? Essa piada foi minha no começo. Pariu, cara, eu vou te contar. Piada no início, piada no final. Essa piada foi minha no começo. O homem eco. A piada de quem fala comigo. Ela foi minha no começo do programa. O programa é meu, eu falo, a piada é minha e pronto. Quem tem o maior, cara? Vamos ver. Ganhei. Caramba, ganhei eu.